Fábio Coentrão já assinou pelo Real Madrid. O defesa esquerdo, ex-Benfica, assina pelo Real Madrid por 5 temporadas e permite ao Benfica arrecadar 30 milhões de euros. Falta agora saber se também vai ficar com o passe do defesa central argentino Ezequiel Garay, de 24 anos em definitivo. É a incerteza ainda quanto ao conteúdo do contrato assinado entre Benfica e Real Madrid. Certo, certo é que Fábio Coentrão vai representar os madrilistas na próxima temporada. O Benfica, que desta forma vai ter de voltar ao mercado para adquirir um lateral esquerdo e também um central. Outra possível contratação é Danilo. É alvo de Jorge Jesus. Os encarnados estão a fazer tudo para chegar a acordo com o Santos, embora não querendo aumentar a parada pela contratação do vencedor da Taça Libertadores. Há uma semana, a SAD do Benfica ofereceu 6,6 milhões de euros para garantir os serviços do polivalente futebolista e recusa chegar aos 8 milhões de euros pedidos pelo Santos. E ao que parece que a Juventus está disposta a dar. O Benfica, que está então a tentar contratar Danilo ao Santos. O Benfica é esse que continua os treinos de pré-época na Suíça, os treinos que hoje são de intensidade física. Quanto ao Sporting, o médio uruguaio Luís Aguiar e o meio avançado chileno Diego Rovio serão apresentados à comunicação social esta terça-feira em Alvalade. Dos 17 jogadores que se apresentaram na Academia de Alcochete logo pela manhã, 7 deles são novidades no elenco ao dispor de Domingos Paciência. Na verdade, para além da presença de algumas das novas apostas, casos de Marcelo Boeck, Rinaldo Scherzel, Ricky Wolfswinkel, sobressaiu também a ausência de jogadores como Grimi, Torcilieri, Pedro Mendes, Manis, Zapata, Saleiro ou Valdez. Elementos que integravam o plantel da época passada, mas que ontem se ficou a saber oficialmente que não entram nos planos para o futuro. Matias Fernandes lesionou-se ao serviço da seleção do Chile e agora vamos ter que aguardar para saber da extensão da lesão do médio leonino. No Futebol Clube do Porto, regressa aos treinos do lateral direito Cristian Saponaru, que ontem esteve ausente para tratar de assuntos pessoais. De fora mantêm-se Belucci e Mido Rafael, ainda a tratar das respectivas lesões. Pinto da Costa, presença assídua nos treinos da equipa comandada por Vítor Pereira desde o início dos trabalhos. Os novos equipamentos serão apresentados esta terça-feira no hotel em Gaia, numa cerimónia a partir das 19h30. Copa América, o Uruguai empata com o Peru a uma bola e o Chile vence 2-1 o México. A seleção colombiana vai defrontar a Argentina nesta madrugada, à 1h45, jogo para não perder e que Radamel Falcão está desejoso de jogar. Quanto ao Tour chove, mantém a camisola amarela depois da terceira etapa que foi vencida por Farrar. Fica por aqui esta edição de desporto, até logo, um abraço.